lembro dos dias sem tanta correria. Brincar na rua até anoitecer. As conversas na calçada sem olhar pra tela. O tempo passava, mas dava pra viver. Tanta coisa simples tinha seu valor. Um abraço apertado, um sorriso de irmão. O rádio tocando aquele velho pagode. E a gente cantava de coração. Antigamente era muito melhor. O mundo girava, mas sem tanta pressa. As amizades eram de verdade. E o olhar tinha mais pureza. Antigamente era muito melhor. As histórias não eram só de internet. Tinha cheiro de café, som de violão. E a saudade hoje bate forte no peito. Era bola de gude, pipa no céu. Ouvindo os conselhos do meu velho pai. O amor era carta escrita à mão. E não só mensagens que somem depois. O domingo em família, aquele almoço demorado. Sorriso solto, sem preocupação. Hoje a gente corre atrás de likes, mas antigamente era só conexão de coração. Antigamente era muito melhor. O mundo girava, mas sem tanta pressa. As amizades eram de verdade. E o olhar tinha mais pureza. Antigamente era muito melhor. As histórias não eram só de internet. Tinha cheiro de café, som de violão. E a saudade hoje bate forte no peito. Era bola de gude, não. Mas tem dias que a lembrança faz questão de me mostrar que o que era simples era o que mais fazia sentido. Então, final. Antigamente era muito melhor. E no fundo, meu coração ainda vive lá.